tinha chegado um negócio aí, doutor. Que é? Maneira, malandro. Aê, doutor, vamos cantar o rock pra você. Você é gente boa.